no 3. É, temos aqui autorizado o 360, você aceita? Exato. Ok, então está autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 10 até Taubaté. A decolagem é da 10, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva. O controle 119.35 e o transponder é 5555, tudo 5. Então tá tudo pro SG3 autorizado. Essa barulha que é falando de 110, saída da EL Motiva, passou para direita, ponto 19355. Correção, controle 19355, ponto 5410 até Palmatinho. Tá correto, Xenã 6313, chama para o push de acionamento. Chamarei push de de alto ar. Ground 019. Ground 019. Flight plan 1810, wind 130 degrees, 06 knots. Flight plan of ground 019. Salvador, boa noite, é o 423-1101. Boa noite, azul 4235, aguarde a pista livre, o ajuste 1015. 1015, aguardando, obrigado. The ground is 37, locate on the next right and call round 121, decimal 1, what's wrong? Take the flight to mount 1-1, so we have ground 019. Port Gal 019, for a taxi via taxiway Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, 019, obrigado. Salvador com 246, subiu estrada, ele é 6, pista 10, boa noite. Boa noite com 246, aguarde pista livre, ajuste 1015. Salvador ano 1015, 246. Azul 4235, no solo 39, direita 121 no ano solo. Direito 21 no ano, 4235. Livre no 04, chama táxi. 235, táxi de Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08, portão 08. Aguarda pro posto. Afirmo, gate 08. 2-1, obrigado, daqui a pouco. Taxi de Alfa, reportante da Taxi Juliette. Alfa chamando da Juliette, 2-4. Tá 3305, tá livre, puxa no 05, chama táxi. Autorizado, chama táxi, tá 3305. Salvador, boa noite, voo 11970. Boa noite, voo 11970, Lua de Pouso, 10, vento 1, 30 graus, meia dúzia norte. 11970, Lua de Pouso, que está 1-0. Bola 246, mantém a posição. Ok, manter a posição, 246. Victor, boa noite. 5972 da Rio, ILS, X-Ray da 10. Boa noite, o Rio 5972. Continue a aproximação, ajuste 1015 e aguarde pista livre. Padrão livre, 5972. Taxi. Saia 3113 está autorizado o táxi até a ponte Taradão no 0 via Índia, no ponte Taratorre 118, decimal 95, ajuste no 015. Só confirmando o POB, 159. Afirma, e a Índia, ponte no 0, 89, o TAM 3305 está autorizado para seguir com o táxi até o ponte Taradão no 0 via Pátio Índia, no ponte Taratorre 1895, ajuste no 015. O 1246 após a passagem do Airbus da TAM, está autorizado Juliette para o portão 02. Observando Juliette, vai com 2. Vai só também. Alô, Salvador Amor, 1170 na Alfa. Gol 1170, táxi via Alfa, Juliette, portão 09. Alfa e Juliette para o 09, 1170. Boa noite, 6313, observe o tráfego na curta, é um Boeing 767 da Rio, após a linha IMAT, 10. Após o tráfego aqui em IMAT, só confirmando a operação de extensão. Positivo, foi de extensão. Chame só um 2-1-1-1. 2-1-1-1, 5972. O Salvador Rio 5972, livrou na sua escuta. Rio 5972, táxi Alfa, Kilo, 73, atento ao sinalizador. Kilo, 73, atento ao sinalizador, 5972. Após o Airbus da hoje. Pode ficar aí, mantendo o 033. 313, já falando 52, controle 1935. 1935, boa noite, 1935. Boa. Decolagem autorizada, são 0.1, 30 graus, 8 mais. Decolando 54, controle 1935, Goiás. 1935, bom trabalho, tá? 3305. 6224, boa noite. Boa noite, Xenai 6224. Avistado tráfego, tem livre pouso na 10, vento 120 graus, 8 nós. Livre pouso na 10, obrigado. Xenai 6224, 224, está livrando na sua escuta. Paralela 224, táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03. Azul 5001 no Tapão de Cópia. 5001 no Autoridade Guarulhos, nível 340, via UTV 10, Tapão de Cópia. Decolada 10, após decolagem curva à direita, na saída da El, Leda, Motiva. Responde 5572, controle 119, decimal 35. Boa noite, eu vou 1970 estabilizar na ELEC. Boa noite, 1970, livre repouso na 10. Vento 120 graus, 10 mais. Livre repouso na 10, toda extensão, né? Positivo, toda extensão operando. Azul 5001, no contagiamento correto, chama pronto no Victor 1. Azul 4959, Leuzo no 40, copia? Copia, pode coordenar 160? Afirmativo, aguarda. Azul 4959, pronto, copia. Profira. Azul 4959, autorizado Ilhéus, nível 160, via Golf 677, decolada 10, após decolagem curva direita na saída Coral, transponder 0260, controle 119, decimal 35. Autorizado Ilhéus, nível 160, via Golf 4959, contagiamento correto, chama pronto, puxa bem o estacionamento. Fala, 0970 autorizado, táxi via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, 07. Ô, Rio de Salvador, boa noite, é o TAN 3178, estabilizou, contra em checado. Boa noite, TAN 3178, tem 20 pousos na 10, vento 120 graus, 099. TV pousão no 0, TAN 3178. Livra 01, chama táxi. Leva 224, informação em curso é a Bravo, Aracaju 190, copia? Agora? Chile 6224, autorizado Aracaju, nível 190, decolada 10, após decolagem curva à esquerda, na saída Conde via Golf 677. Transponder 5575, controle 119.35. Autorizado então Aracaju, nível 190, subida Conde, Golf 677, decolada 10 em curva da esquerda, 3575 como transponder, controle 195. Transponder 5575, controle 119.35. Ok, 5575, 119.35. Chileme 224, quanto é de metro correto, chama pronto no Gate 03. Chama. 78 no solo aos 22. O chame o solo agora, 211. 211, boa. Salve Salvador, TAN 3178. TAN 3178, táxi de Alfa Juliette, portão 620. Alfa Juliette, 3178. Tower, good evening, November 144, Papa Kilo, full establish on LS X-ray runway 10. Hey, November 1, Alpha 4 Papa Kilo. Traffic in flight, just land. Runway 10, wind 130 degrees, 07 knots. Just land, runway 10, Papa Kilo.